agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web, entre as 13 e as 13h30. Cá estamos nós para lhe trazer um pouco mais da alma portuguesa. Contamos consigo e desse lado para juntos saborearmos e aproveitarmos este tesouro tão português. Desde já, convidamo-lo também a fazer o pedido do seu fado. Pode fazê-lo em radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então enviando-nos um mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Ao som das cordas da guitarra, vamos ouvir Hermínia Silva com Saudade do Fado. Depois ficamos com Porque Voltas de Kiley, na voz de Ana Sofia Varela. E terminamos esta seleção musical com Mocita dos Caracóis, na voz de Alfredo Marceneiro. Três grandes fados para começar aqui o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Vestiram-me uma samarra, toda assim a dar nas vistas, e deram-me esta guitarra, que é a arma dos fadistas. Pus-me a cantar e dei bravo, o hino me prece com o altivez, pois quando se canta o fado, o homem não esquece que é português. Ai, minha mãe, jurei bandeira no gimento fado. Minha mãe, jurei bandeira no gimento fado. Embora queira ou não queira, sou fadista, sou soldado. Embora queira ou não queira, sou fadista, sou soldado. Eu vou bater na guerra pelo fado, meu companheiro, que a partir da nossa terra e deu volta ao mundo inteiro. Soldado, embora miúdo, defendo essa canção bem nacional, que o fado para mim é tudo, é o coração de Portugal. Ai, minha mãe, jurei eu vou andar no gimento fado. Minha mãe, jurei bandeira no regimento fado. Embora queira ou não queira, sou fadista, sou soldado. Embora queira ou não queira, sou fadista, sou soldado. Como sei, me sinto dona do mundo. Porque espada de que rei? Meu amor é fogo posto, és tanto de quanto amei, que és tudo de quanto gosto. Por este amor que te tenho, por ser assim como sou, és inferno de onde venho, és o céu para onde vou. Voltas de que lado, és tudo de quanto gosto. Me perdi e me encontrei nas voltas que tem teu rosto. Porque voltas de que rei, em meu peito teu desenho, és tanto de quanto amei, que és todo o mundo que tenho. E de tão rica que estou, nunca tão ser assim como sou e de saber como sou. dei nas voltas que tem teu rosto, porque voltas de que rei em meu peito teu desenho és tanto de quanto amei, que és todo o mundo que tenho e de tão rica que estou, nunca tão pobre fiquei por ser. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Musita dos caracóis, não me deixes, minha querida. Cantaram como heróis a história da nossa vida. Não ouves os rouxinóis a cantaram como heróis a história da nossa vida. Falares da nossa idade, os teus encantos destróis, irás atrás da vaidade que a moda lá na cidade não são desses caracóis. Saborear, porque estes fados nos preenchem a alma, vamos ficar com 7 pedaços de vento na voz de Cristina Branco. Depois ficamos com Canto o Fado na voz de José da Câmara. E terminamos esta seleção com o fado Vamos os Dois para a Farra na voz de Amália Rodrigues. Três grandes fados para ouvir, recordar, sentir aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre. Em português. para o sofrimento, um bom remédio afinal. A cantar no momento, ninguém se lembra do mal. Não custa mesmo nada, tentem fazer como eu. Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e a tudo esqueceu. Quando a tristeza me invade, canto o fado. Se me atormenta a saudade, canto o fado. Haja-se uma vontade, canto o fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Canto o fado, canto o fado, canto o fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Não é que não interesse a quem a dor não resiste, mas há gente que parece que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal a que ninguém o obriga, mas neste mundo afinal vendo bem nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto o fado. Se me atormenta a saudade, canto o fado. Haja-se uma vontade, canto o fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Canto o fado, canto o fado, canto o fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Diga lá ao Sr. Fado. Vamos os dois para a farra, passar o dia na estroina. Vamos os dois para a farra, passar o dia na estroina. Levo o saiote de barra e tu a cinta e a boina. Levo o saiote de barra e tu a cinta e a boina. Nos meus vestidos discretos, macho que os não devo pôr. Basta-me os teus olhos pretos, que nunca mudam de cor. Basta-me os teus olhos pretos, que nunca mudam de cor. Vou cantar um outro fado, e vais gostar de me ouvir. Vou cantar um outro fado, e vais gostar de me ouvir. Hoje não quero pensar, hoje apetece-me rir. Hoje não quero pensar, hoje apetece-me rir. Para não fugir ao costume, se os meus fados e motejos te provocarem ciúme, tapas-me a boca com beijos, te provocarem ciúme. Tapas-me a boca com beijos. Acordei com este jeito de lançar um desafio. Acordei com este jeito de lançar um desafio. Oh, o teu coração vadio, que anda a faltar-me ao respeito. Oh, o teu coração vadio, que anda a faltar-me ao respeito. O fim então chegou deste nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Estes 30 minutos estão quase, quase, quase a acabar. Fica agora, para terminar, com Princesa Prometida, na voz de Aldina Duarte. E depois Enigma, na voz de Fernando Maurício. Dois grandes temas para terminar este Diga Lá ao Sr. Fado, mas desde já deixo-lhe também o convite para nos deixar o seu pedido, a sua dedicatória em radioantenaweb.info, ou então envie-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Assim eu me despeço, desejando-lhe uma boa tarde, um dia repleto de tudo de bom para si, cheio de boas energias, bons momentos, boas recordações e boas pessoas. Bom trabalho, se for o caso, pelas férias, se assim o for. Fique bem e até amanhã. Há um véu no meu olhar que é brilhar da pensar nos mistérios da beleza. Há um véu no meu olhar que é brilhar da pensar nos mistérios da beleza. Espelho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. Espelho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. Este espelho, espelho feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Na moldura deste espelho, espelho feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Espelho meu, diz a verdade, da idade da saudade, à mulher envelhecida. Espelho meu, diz a verdade, da idade da saudade, à mulher envelhecida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Assim que a noite declina, para a madrugada chegar, envolto na escuridão, procuro sempre uma esquina, só para te ver passar. Envolto na escuridão, procuro sempre uma esquina, só para te ver passar. Quero dizer que te amo, mas qual sombra fugiria? Passas por mim descuidada. Quando a tua imagem chamo à luz divina do dia, é tudo sombra e mais nada. Quando a tua imagem chamo à luz divina do dia, é tudo sombra e mais nada. E por isso, sem que me afoite, em passar de noite à rua, onde em má hora te vi, procuro as sombras da noite, então escondido da lua, eu canto pensando em ti. Procuro da noite, então escondido da lua, eu canto pensando em ti. Quem sou, quem és, não importa, eu sou mais um que se porta, um amor inconfessável. E tu com esse amor esquivo, será teu doce motivo que me inspirou este fado. Com esse amor esquivo, será o doce motivo que me paz.